Esta cruzada de Alianza Gray Go 2178. Salvador, novamente um bom dia, hoje é 6312, continuando a ponte de espera 10, pronto. Chané 6312, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 10, hoje 6312. Uno 230, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Uno 230, copiou o controle? Afirma, 230. Tan 3304, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Pode deixar, vamos chamar Recife, muito obrigado, senhora, tudo de bom, bom dia. Bom dia, bom voo. Frequência 118.95. Obrigado. Salvador, Gol 2171, estabilizado no final da pista 10. Gol 2171, no pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus, 07 nós. Livre pouso, Gol 2171. 6312, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, 1-0, linha 63, pistão no zero. Ponto 2171, no solo 32, taxa à direita, chama o solo 121, decimal 9. Alguém dá agora o solo 219, gol 2171. D6312, autorizado a decolar pista 1-0, vento no 30 graus, 079. Alinha decola 1-0, 3663, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Nem manter no zero, tá 3-1-2, decolada 3-4, controle 1-2-0-2-9. Chamaremos, obrigado, bom dia a todos. Dois, contato radar, suba nível 350, direto Jambo. 350, direto Jambo, rote 63, zona 2. Tá 3663, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 099. Livre decolagem no zero, tá 3663. A Papa Pátia, a Alindia Eco, Libre Sonar, chame táxi. Alindia Eco, QNH 10 no 7, autorizado táxi via Papá, reporte ingresso, pista no 7. Complete aproximação, Chantorio no 8, decimal 95. Torre Salvador, bom dia, voo no 230. Voo no 230, bom dia, pouso autorizado. 1-0, vento no 20 graus, 089. Decolado 36, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 1230, pouso autorizado, pistão no zero. Vento no 20 graus, 079. Ok, leve pouso, 1230. Quatro zero, confia a posição? Obrigado. Índia Eco, autorizado a alinhar e manter, pista 17. Salvador Cordial, bom dia, aqui do Papo Uniforme de Matar, até o pátio 544. Papai Uniforme Lima Charlie Hotel, Libra Sonacha Mitaxi. Chama na próxima do táxi Lima Charlie Hotel. Uno 230 no solo 39, táxi à direita e chama o solo 121 no decimal 9. Índia Eco, autorizado a decolar pista 17, vento 120 graus, 07 nós. Linha 312, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. Sei, 5452, 685, Recife, 6312, bom dia. Controle Salvador, é papapá, Charlie Jack. Papá Charlie India Echo, acione o transponder 55625. Charlie Echo, acionado 5565, degradão no 7, curva direita. Primitivo, 1 no 10, mantenha sob regras de voo visual, ajuste 1 no 0, 1 no 7, Salvador. 7, 1 no 0 no 7, Salvador, Charlie Echo. Alinho de Jack Control. Ah, você escuta? Quem me chamar para ingresso na terminal, ele acha? Alinho de Jack, eu chamo ingresso na terminal 1-3-1-6. 1-3-1-6, copiado. Chame Centro Recife, 1-28-35, alterno 1-25-1. 2-8-35-1, obrigado. Tem conhecimento de três tráfegos, dois mantendo 1000 pés e um mantendo 2000 pés no sentido oposto do corredor caixa prego. São tráfegos em inglês, são 3 Charlie 182, correto? Autorizado o cruzamento da 1-7, táxi via Mike Lima. Lima mantém posição e chama o Solo 1-2-1, deve ser o 9. Livre cruzamento 1-7, Quebec, Mike Lima, 1-2-1-9 na Lima. Olha pra você. Quebec, submantenha o 065. Está presente 065, autorizado direto para Caprego. Salvador, Lima Charlie Hotel, pronto para táxi, ingresso, cabeceiro 1-7. Lima Charlie Hotel, reporte no ponto de espera Oscar, QNH 1-0-1-7. 1-0-1-7, reporte. Não, passa da hora. ponto zero da Oscar, Lima Delta. Lima Charlie Hotel, autorizado a alinhar e manter pista no 7, reporte pronto para decolar. Ali mantém, aguarda a autorização para decolar em Lima Charlie Hotel. Salvador, Lima Charlie Hotel, alinhado pronto, cabeceiro 17. Lima Charlie Hotel, autorizado a decolar pista no 7, vento no 20 graus, 099. Ok, a intenção Lima Charlie Hotel é decolar, curva direita, ingressando na perna do vento, cabeceiro 17, efetuando cruzamento 1 no 0, caso autorizado Lima Charlie Hotel. Lima Charlie Hotel, só confirmando, após o cruzamento da 1 no 0, só vai prosseguir para onde? Para pouso na 17. É só um plano de pista, controle. Natália, tá entendido que o senhor solicita um toque arremetido na pista 17 após prosseguir via corredor axé? Não, só vai fazer só o toque arremetido de Natália Hotel. Machado Hotel, então modificando, a notificação vai prosseguir toque arremetido no 7, autorizado a decolar pista no 7, vento no 20 graus, 099. Ciente, Lima Charlie Hotel, muito grato. Iniciando Lima Charlie Hotel, capitão 17. Temerosco Whisky, QNH1 no 7, autorizado o táxi até o ponto de espera Oscar, reposto para ingresso no 7. Charlie Hotel, tocou decolada 53, corrigindo. Curva direita, perna do... Curva à direita ou esquerda, confirme. Vai curva à direita, Lima Charlie Hotel. Lima Charlie Hotel, circuito pela direita, reporte para girar base, pista 17. Reportando para girar base, Lima Charlie Hotel, muito grato. quadrado de Salvador, na escuta do Charlie Jack. Uniforme Lima, Charlie Hotel. Charlie Hotel, não se escuta. A nave a modular para o controle, prossiga. A Charlie Hotel, é só confirmando, está recebendo alguma transmissão da torre? Não, estava monitorando a frequência do controle, aí o controle chamou, aí sobremodulou aqui no, na torre Lima Charlie Hotel. Lima Charlie Hotel, ciente, autorizado toque remetida, pista no 7, vento no 2, 0 grau, 099. Ciente, Lima Charlie Hotel, agora iniciando giro a base. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Delta Hotel Alpha. Papa Romeo Delta Hotel Alpha, este é o controle de Salvador. Acione identificação, mantenha nível 110, está sob contato radar, 73 milhas sudoeste do VOR em Salvador. De base para final, cabeceira 17, Lima Charlie Hotel. Manchado até o seguinte, autorizado o toque arremetida, pista no 7, vento no 2, 0 grau, 099. Gente, Manchado até, autorizado o toque arremetida. Bom dia, está 396, passa 190 para 150 para Juliette. Brasco, isso é autorizado alinhar e manter, pista no 7. E chegada a Bomed 1. 110 com 17, Bomed 1, está 3296. Lima Charlie Hotel, agora para pouso final na 17, Lima Charlie Hotel. Lima Charlie Hotel, socorro RMT 857, curva direita, perna do vento pela direita, reposte para gira base. Reposte para gira no base, Lima Charlie Hotel. Charlie Hotel, prolongue perna do vento pela direita no 7, aguarde para gira base. Aguarde para gira base, prolongando a perna do vento de Charlie Hotel. Para as Twins, que é autorizado a colar pistão no 7, vento no 00 graus, 08 mais. Charlie Hotel autorizado, gerar base no 7, reporte final. Reporte na final, Lima Charlie Hotel autorizado. Atingindo 120, TAM 3896, tem internet? Jet, desça aqui, mantenha nível 080. Atingindo 080, TAM 3896. TAM 3896, informa o tráfego posição de 11 horas, rumo 5 milhas, rumo oposto, mantendo o 0625, um Cirrus 20. Gente, TAM 3896, não faz igual. Na 8, não vem melhor saber se ligado. Machado Hotel, pouso autorizado, pista no 7, vento no 1, 0 grau, 08 mais. Gente, Machado Hotel autorizado no 7, grato. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, nós vendo o Aerosuit, decolagem, leva 17 de Salvador. Papa Romeu, November, Oscar, Whisky, sob condições visuais, 1 no meu pé, ajuste em Salvador para referência 1017. Hotel no salão 01, táxi, confirme, parte 5. Afirmo, parte 5, Libra na Papá, Lima Charlie Hotel. Lima Charlie Hotel, táxi aprovado via Papá, parte 5. Muito grato, um ótimo dia, Lima Charlie Hotel. Oscar Golf Kilo, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Juliet, 170, mapa voo. Azul 2780, show controle Salvador, acione identificação. Desse mantenha nível 120, ajuste 1017, voando em TAP. 120, voando em TAP. Reportaremos a descida, grátis. Para 0860, TAM 3896. TAM 3896, desça para 2 mil pés, ajuste no 07, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés para 2780 Afirmativo, nível 120. Grato. Controle de Salvador. Operador, bom dia, Alfa Golfito, Santa Juliette, cruzando 150 para 110 Lama. Alfa Golf Vitor, achando identificação, desse mantenha nível 050, ajuste 10017, chegada manhã. Ok, 050107, Alfa Golf Vitor, chegada manhã. Controle, bom dia, Alfa Batango, Alfa Golf Vitor. Está passando longe com a Golf Kilo, contato radar, suba nível 100, saída MOMO. 100 na MOMO, acha Golf Kilo. Para hoje? Ah, Taurinho, comandante César. Mike Romeo, this is Salvador approach, maintain visual conditions, 1000 feet, Pioneer 1017, report, you have acknowledged about the Salvador corridors. Have acknowledged about Salvador corridors. Mantenha 1000 feet, QNH 1017, Sierra Mike Romeo. Salvador, bom dia, Papa Romeo Hotel Mike Vitor, na sua escuta aqui em Cidade Vieira. Papa Romeo Hotel Mike Vitor, deixa o controle de Salvador, aciona identificação, desse mantenha nível 120, ajuste 10017, chegada do MED. Está executando a BOMED, descendo no 20, no 0, no 7, até o Matilita. Eu autorizaria para o Golf Kilo direto como? Autorizado. Ok, direto de direto como para o Alfa Golf Kilo. Controle Salvador, bom dia, Golo 094, cruza 234 para 170, BOMED 1, da informação Juliette. 1094, deixa o controle em Salvador, aciona identificação, desse mantenha nível 130, ajuste 10017, chegada BOMED. Agente, descida 130. Ajuste 1097, identificado, gol 1094. Papa Romeo, Hotel Mike Vitor, deixe-se manter nível 080. 080, Hotel Mike Vitor. 1094, deixe-se manter nível 090. 090, gol 1094. Atingiu o 120, azul 2780. Azul 2780, com tráfego posição de 12 horas, 5 milhas rumo nordeste, mantendo nível 110, com Bravo Eco 58. Decoração para espaçamento, curva à direita na proa 090, seu limite é radial 250 do VOS Salvador. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar radial 260 de Salvador, caso de falhas, ao cruzar radial 260, reassume navegação para o Adidone e completa ILS X-Ray, pistão a zero. Ok, senhor. Então, direita 090, 260 é nosso limite, caso de falha, a gente voa duna. X-Ray, Bravo, Lima, Whisky, conforme. Oi, Salvador, Gol 2065, número 2, com a espera, também está pronto. Gol 2065, ciente, mantenha o ponto de espera. Report 20 nautical miles from Salvador. Chané 6311, confirme se dá cola de imediato. Chané 6311, autorizado alinhar e decolar. Pista no 0, vento no 00 zero, grau, 079. Chané de cola imediato, 6311. Whisky, passo agora pra Gente, mandando o Whisky a três tráfegos no sentido oposto do corredor Caixa Prego, mantendo 1 no mil pés. Os mesmos estão em inglês. São 3 Charlie 182, 2 a mil pés e 1 a 2 mil pés. Aqui, o Manoel Whisky, eu mandei um pouco afastado aqui do litoral, um pouco fora do corredor, para manter a separação. Vai manter na escuta do controle, até agradeceria se eu te informasse o tráfego passado aqui. Gente, não tem visualização dos tráfegos, mas os memes estavam no Través de Valença na última visualização. Afirmo, vai manter afastado aqui, mais próximo do mar, tentar comunicar com o pessoal aqui. Você não tem muito radar não, né? Foi, eu tô 3896, passando de acerto, estabilizando visual. Gente, estou indo no 895. Obrigado. Prossegui descido azul 2780, agora passou através do tráfego. Gente, azul 2780, está agora 17 milhas para a posição Duna, reassuma a navegação para o de Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 017 e chame final 119.8. 19, confirme. 119.8, descida 2 mil pés. 19.8, vou no Duna para 2 mil, grato, bom trabalho. Papa Romeu, você é o Mike Vitor. Vê se mantenha nível 050, correção, vê se mantenha nível 060, ajuste 1097, chame final 119.8. 060.98, até o Mike Vitor. Papa Romeu, Alfa Golf Vitor, chame final 119.8, Alfa Golf Vitor. Afirmativo. Pode voar, toque de ambas, né? Negativo, mantenha a chegada e chame o final. Ok, chamar então. Controle, vou fazer um negócio com o Kilo, solicita a liberação, nós estamos 3 mil pés da Momo, se possível. Acho que o Golf Kilo submantém a nível 100. Golf Kilo, ascensão 100, graças, senhor. Condições de completar a aproximação. Possibilidade de voar 20 graus à esquerda? Tem 1500 feet. Zero. Apenas para informação, há um tráfego na sua posição de 2 horas, mantendo o nível de voo 190. Sim, a gente já está atingindo 090. Gente, então na proa 030 está autorizado a interceptar e completar o final do procedimento. Se tiver condições, reporte estabilizado. Sim, 030, reportaria ponto estabilizado. Obrigado, senhorita. Caso necessário, a gente informa aí. Passando de final, Papa Romeu, Hotel Mike Vitor, na sua escuta. Hotel Mike Vitor, prossegue na descida para nível de voo 050, correção. Desça para 4 mil pés, desconsidera a restrição de altitude em ITAP. O altímetro na 017. Matheus, desconsiderando ITAP, altitude, descendo para 4 mil no 017, Hotel Mike Vitor. Mesmo sobe, está subindo e mantendo 1.500 pés. O controle em 119.8. Ok, então vamos passar de novo a chave do motor. Pode chamar o som, tá? 3896? Tá 3896, considere os solos 1-3, chame o solo em 1-2, 1-9. 1-2-9, até a próxima, tá 3896. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2, 0 grau, 089. Desfriando o Gol 2065. Isso aí, Salvador, muito bom dia. Gol 21, 71, próximo ponto da pista 10, pronto. Gol 21, 71, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, Gol 21, 71. Experiência na 094. Aproximação Salvador, Alfa Golf Vitor. Alfa Golf Vitor, desça. Mantém o nível de voo 050 ainda. Assim como o número 3 na aproximação. Afirmativo. Mantenha o PV, após o torque, pode descer. Mantenha o nível de voo 050. Ok, também não sei. Hotel Mike Vitor, sem restrições, desça para 2000 pés, altímetro no 097, voo Duna. Voando Duna, 2000 pés, no 097, Mike Vitor. Agora retornando para o Duna, azul 2780. Ciente 2780, reporte estabilizado. Contrário estabilizado, graças. Zero pés. Ok, é 2-0. Controle Salvador, o gol 2065. Gol 2065, aguarde. Charlie X-Ray, Bravo Lima Whisky, Salvador. Yes, sir. Squawk 5065, 5065, Squawk 5065, Charlie X-Ray, Bravo Lima Whisky. Climb and maintain 1500 feet. QNH 1017. 5065, coming to 1500 feet. Voo 094, desça para o nível de voo 050, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 030, seu limite é o QDMIC na 00 de Simbra, Gol 094. Ciente esquerda 030, descendo 050, e o QDMIC 100 Simbra, Gol 094. 094, cotejamento correto, está sendo reautorizado agora a descida até o nível de voo 060. Gente, 060. Dois, Alcon, capa azul 2780. Azul 2780, completa final. Chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, obrigado. Bom trabalho, senhorita. Hotel Mike Vitor, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray 10, reportará estabilizado Hotel Mike Vitor. Alfa Golf Vitor, desconsidere o último limite, o seu novo limite agora será o QDMIC 120 de Simbra. 120 de Simbra, Alfa Golf Vitor. Alfa Golf Vitor, informa o tráfego, posição de 12 horas, correção. De 1 para 12 horas, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo, passando 4 mil pés de descida, 2 mil pés. É um Charlie 25 Bravo. Afirmativa, então vamos manter 4 mil, aguardando suas instruções. Alfa Golf Vitor, curve à direita, proa 170, direita 170, Alfa Golf Vitor. Direita 170, Alfa Golf Vitor. Hotel Mike Vitor reautorizado, descida para 3 mil pés. Hotel Mike Vitor, informa o tráfego, agora no litoral de Salvador, nossa posição de 2 horas a 2 milhas, é um tráfego de pequeno porte, mantendo no 1500 pés. Marcelo, você tem um tráfego no visual, Papa Romeu, Hotel Mike Vitor, reautorizado 3 mil. Voo na 094, desça para o nível de voo 050, altímetro na 097. Informo que irá ultrapassar o curso do localizador. O novo limite é o QDMIC 120 de Simbra. Sete, 120 é o limite, confirma 050 nível. Afirmativo, 050. Sete, graças. Alfa Golf Vitor, curva esquerda para o 070 para o localizador, desça para 4, correção, 3 mil pés. Esquerda 070, desça para 3 mil pés, Alfa Golf Vitor. Hotel Mike Vitor, autorizado 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil reportará, Mike Vitor. 2171. Para autorizando o pouso para o azul e o vento, por favor, senhorita. 0 graus, 089. Graças. Grau de feed. Gente, 094. Chame centro Recife. 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 235, 25, 1, 63, 1, bora. 4.007, 094. Salvador, só para informação, Alfa Golpida já está na torre 70, pode interceptar a final. Afirmativo, está autorizado e reporta estabilizado. Positivo, pode descer para 2000. Afirmativo, está livre, descida para 2000 pés, altímetro permanece na 097. Ok. No 1904, tem condições de redução para 1809? Afirmo, 1809. Gente, então da presente está autorizado interceptar na proa 065, tem condições ou deseja outra proa? Tem condições de interceptar da presente. Mas está autorizado, descida autorizada ainda até 4000 pés. Gente, redução 4000 pés, 1094. Estabilizado, achei 1-0, com campo à vista, hotel Mike Vitor. Hotel Mike Vitor, completa final torre, 98, decimal 95. 1895, grato, bom serviço. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, hotel Mike Vitor, estabilizado na X-ray, com campo à vista. Oscar Mike Yankee, autorizado a decolagem, vento no 20 graus 09 nós, pista no 7, após a decolagem proa direto de Manati, mantendo no meu pés, ok? Restrito no meu pés. Informo o tráfego prosseguindo agora com a proa de Itaponta, mantendo no 1.500 pés. Sua posição de 12 horas e 6 milhas e meia, com 1.709 graus, conforme informado anteriormente. Gente, está reduzindo para 160 nós do Golo 094. Gente, graça, desça para 3 mil pés. 3 mil pés. Desça estabilizado na X-ray 10, campo à vista. Gente, Papo Romeu, hotel Mike Vitor, continua a aproximação, informa o tráfego circuito 76 da coluna da cabeceira auxiliar, não irá interferir com a aproximação. Continue e aguarde a pista, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a sua escuta. Não tráfego de conhecimento do controle no setor, eu acho que a lagoa acho que o WISP tem frequência livre da presente, por favor. Tráfego adicional nessa posição de 3 horas, tráfego utilizando o porte mantendo no 1.500 pés nos corredores visuais do Salvador. Certo, descida 2.500 pés, 1.097, sem contato visual com o tráfego. A tipo de conhecimento, o tráfego que nos precede, qual equipamento? Bravo Eco 9 Lima, conforme autorizado. Conforme informado, correção. Salvador, é o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, decolado no 7, vai manter 500 pés até o cruzamento do tráfego. Gente, Oscar Mike Yankee, sob condições visuais, 500 pés inicialmente, ajuste em Salvador para referência 1017. Tráfego agora, posição de 3 horas, 4, 3 horas, 3.5 milhas, está agora para cruzar o farol de Itapuã, o... É o Charlie 182, Oscar Mike Yankee, reporte visual comigo. Paciente, o Yankee não visual, ainda vai manter 500 pés na proa direto de Manati, o Yankee. Gente, o mesmo está mantendo no 1.500 pés, o Oscar Mike Yankee. Yankee, gente. Bravo, Bravo Lima Whisky, control. Yes, sir. Mantém hold, é que... Itapuan Lighthouse, and you have conditions to make it a 360 by your right? Okay, we may making a 360 by right. Visual cruzando com tráfego Yankee, vai acender para 1.500 pés. Inicialmente suba e mantenha 1.000 pés, acho que a Mike Yankee é tráfego no sentido oposto, mantendo 1.500. Inicialmente suba 1.000 pés direto para Manati. Sim, é 1.000 pés para o Yankee. Gente, Capatão Oscar Golf Kilo. Plano cancelado aos 1323, submantenha nível 085. Agora a autorização. Aguardando o Golf 095. Quer confirmar a frequência? 12835, a secundária? 1025, decimal 1, povo. 12835, decimal 1, grato, bom dia, 2171. 360 Lima, Lima. Alfa Golf Zita, autorizado pouso Cristina 0, vento 1 no 0 graus, 079. Ok, Lima, pouso, só para informar aqui para o Simão, marcador externo, está cheio de luta. Ok, Sente, obrigado pela informação. Alfa Golf Zita. Top traffic is... Tower. It's Tower 118.95. 11895, Bravo Lima Whiskey. 11895, 11895. Ça va, bon dia, Charlie X-ray, Bravo Lima Whiskey. Charlie X-ray, Bravo Lima Whiskey, maintain hold. One on the sector, standby clear. Roger. Get Alvaro Lima position. Roger. Jump traffic is 1 o'clock, 5 nautical miles, south westbound, maintaining 1,000 feet, Sikorsky 76. Ok, we copy the tail mic real time. Controle de Salvador, azul 4207, passando 225 para uma 160, centro da Juliette. Azul 4207, show controle de Salvador.